3152, a sua identificação, desça para nível 050, na proa de mar para completar a chegada. Noite, é o Gol 90123, entre a informação November, no box 4, está ligado repetido para Guarulhos. Gol 90-3, informação November, guarde cópia, prepare a subida da EL, transição Mótima. Da EL, Mótima, grato, Gol 90-3. Azul 4107, acione identificação, desça para nível de voo 060, reduza a velocidade para 2509. Já estamos mantendo, está 2489, e vamos reduzir um pouco mais então, aí está 240 nós. Certo, Azul 4107, como que vai seguir? Tráfego 1 hora, 9 milhas, um Airbus 320, cruzando nível de voo 60 para nível 050. Livre direita, solo 1-0, livre direita, chama solo 1-2-1-2-1-9. Livre direita, solo 1-2-1-9, UC3-6-0-0. Salvador, boa noite, UC3-6-0-0, livrou a pista na sequência. UC3-6-0-0, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão corrigindo a remota 1-4. Alfa, Juliette, portão, remota 1-4? Afirmo, pátio 1, remota 14. Obrigado. Então, 98, descida, passa 240 para 90. Com 098, acena identificação, desce para nível de voo 070, via chegada da mar e velocidade 2509. Chegada a mar, 60, mantendo 250, voo 120, mais. CME 2-1-2, follow 1-2, livre direito, chama só 1-2-1-2-9. Boa ok. O Oceania 62 no cruzado. Taxi Alpha, ponte Astro Juliette. Taxi Alpha, ponte Astro Juliette. Então 3600 na escuta? 3600 na escuta. Por gentileza, faça um 180 na presente posição e retorne portão 2. A infraero informou no momento que o seu portão será o 2 devido à dificuldade de locomoção do passageiro. Ok, então vai fazer um 180, retorne para o portão 2. Afirmo, 180, desculpe. Portão 7, autorizado. Até remoto no 2, autorizado. Sou o Xané 62, no 2, Juliette, portão 05. Juliette, 05, 22. Segura 901, 3, pronto, cópia. Está pronto, cópia, o gol 901, 3. Autorizado, aeroporto de Guarulhos, via alta do plano de voo, nível 400, pista 10, primeira curva direita. Subida da El, transição Motiva 5527, o transponder, controle Salvador 208. 2209, iniciando a repetição. Voo 909. Para Guarulhos, comprar moto de voo, levando a pista 10, no perfil da El, transição Motiva, primeira curva direita 5527, o transponder, o controle 208, voo 90103. Correto, portão 4, chame pronto, 903. Chama El. Então, uma gentileza, poderia, por gentileza, fazer a modificação do nosso nível por 380? Afirmo, 380 guarde. Guardando. Órbita 366, autorizado o procedimento RNAV. Viajante está fora? Negativo. De Salvador, boa noite, Azul 2713, informação alfa. 2713, contato radar, 65 milhas, nordeste do BR de Salvador, voe pro da posição bom, informe quando pronto para a descida. Pro de bom, seria possível voar o Sierra Victor 367? Aguarde. Sim. Azul 2713, autorizado por outro Serra Vida 367. Sim, autorizado por Serra Vida 367. 2713, Azul. 41107, desça para 4000 pés, ajuste na 096. 4106, 4107. 098, desça para nível 050. 050, bora 098. Azul 4107, após o TAP, voo Serra 2666 para o procedimento R9. Informo que vai seguir tráfego 1 hora, 7 milhas e meia, repouso 320, cruzando 3 mil pés para 2.500 pés. Ciente, após o TAP, o 368, azul 4107, tá? Ciente do TAP. Efetivo, após o TAP, o Serra Vida 366. Ah, sim, acho que 366. Bom, no 098, como está efetuando algum desvio à direita? A negativo, está voando estável, no 098. Pela visualização do radar, está na proa aproximadamente na área de 369. Retorne à posição ETAP e após ETAP, se possível, será autorizado ser a área de 366. Sem dúvida, estou voltando para ETAP, no 098. Gol 90193 na posição 4, solicita estacionamento na posição posterior, puxe bem. Livre, chame para puxe, o 9013. Chama puxe, eu vou 9013, obrigado. Bruno 07, passa ao nível 060, tem condições de completar o procedimento nessa proa? Imagina, tem condições de passar no 07. Autorizado 2.500 pés, procedimento é RNAV. 3152, passa o Serra 2366, complete o procedimento, chame torre 118, decimal 95. 8.65, Serra 3155. Boa noite. Serra 098, desça para 4.000 pés. Após o TAP, voo Serra Vida 368. É o 368 ou 369, voo Serra 098? 368, para sequenciamento, voo Serra Vida 368, voo 098, desça para 4.000 pés, com ajuste na 096. 4.000, 368, voo 098. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3152, vai passar o 372, baixo para lá. TAM 3152, autorizado voo 590, vento 90 graus, 090. Livre pouso na 190, TAM 3152. 096. 4.0062, 713 azul. Salvador, o Mike X6 Papai, encerrando o reporte na 14, remota, Mike 1, no gráfico, boa noite. Boa noite. Azul 4107, complete o procedimento, chame torre na frequência 118-995. 1895, obrigado, boa noite, 4107. Boa noite. 098, autorizado descida para 2.506, em redução para 1809. 2.500, em redução 1.180, com 098. 4107, continua a aproximação, número 2 na aproximação. Continua azul 407. Boa noite, 68, Guarda de Cópia. Livre pouso na 10, azul 4107. Queria confirmar o vento do 4107? Uma centena com 10. Gato. Coluna 098, passo Serra Vida 366, complete procedimento, chame torre em 118, decimal 95. 1895, Coluna 098. Salvador, boa noite. Gol 098, passando fixo sinal. Baixado e checado. Gol 098, continua a aproximação, vai dar pista livre. Gente. Azul 4107, sala 27, livre direito, chama sal nenhuma, 219. 219, livrão, azul 4107. Zero 098, autorizado pouso, piso 90, vento 090 graus, 089. Livre pouso, piso 090, vou na 098. Alfa Kilo, Pat 3, 4 Lima, azul, 417. Alô, 090, 3, autorização de táxi 184, 4 horas, Galeão alterna. Direito vem índio, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro 10, 16, bom voo, gol 903. Só pode esperar 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, voo 90193, sensor de mando, pode esperar pronto. Voo 9013, João, contato da companhia, na certíssima, boa noite, 737. Passa mais cedo, João. Posição 09, cruzada, linha em manter o 90. Ali, mantém o 90, no 90, a posição é gravação. Paulo 09-08, Paulo 30, divergente, chama Saulinho 1209. Direito 1209, gol 09. 2713, desce para 25003, última transformadora no 06, livre final em nave para 10, após o 367, gol 366. Foco estabilizado. 72713, desce para 2500, autorizado o RNAV para 10. Alfa 098, tá, autorizado via Alfa Juliette, botão 04. Alfa Juliette, 04, bom, 09. 013. Boa noite, 68. Tá. Informação agora Alfa, autorizado Aracaju, nível 230. Via Golf 677, pista 10, primeira curva esquerda, subida Tuca. Transição Aru, 5531, transponder, controle 208. Ponto 1 do chão pronto, fechou o acionamento, 9 mil. 713, Neptune Salvador em 18, decimal 95. 18914, Azul 2713, boa noite. Por 9013, ao controle. Boa noite, decolou, está cruzando 0, 5, 0. Tato radar, cruzando 050, por ser conforme autorizado. Vou direto para o Leda, subindo ao 380. Leda, 380, obrigado. 380, pouso 10, vento 100, 090. Autorizado, pouso, pistão 027, 13, azul. Pode, Val 9013? Pode. Sendo uma ótima, boa 9013. Bora, ótimo, 9013, obrigado. Alô, boa noite, jogou 1170, sempre na informação alfa, autorização a pena grande. 1170, alfa, confere, tá pronto, copy. Pronto, conta, gol 970. Autorizado, senhor Bravo, Kilo Golf, Campina Grande, nível 370, via Tesouro 190. Pista 190, primeira curva esquerda, subida pouca, transição Zipar, 135, transponde, controle, Salvador 208. 1970, copiou Campina Grande, nível 370, via Tesouro 190. Capital da 190, primeira esquerda, pouca Zipar, transponde 7535. E o contraposto 1208, nossa posição é 03. Transponder 5535, portão 3, chame pronto. 5535 no transponder, chama na pronto, gol 1 se quiser. Salmo 3, 8, direita direito, chama Salmo 1, 219. Direita, chama 219, azul 2713. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 25. Oscar 3, Fox, informação assistente. Cuidado. Esse 3-4, essa notificação desse para 050 chegando na área. 050, chegando na área, 2534. 9093, chama centro Recife em 251, alterna 28, decimal 35. 251-2835, obrigado, boa noite. Aquilo, pátio 3-4, onde é o gente? Da P10? Gol 868, no pushback. Gol 868, portão 01 na cruzada de Champex. Para ataque, gol Solo Salvador, voo 2568, pronto para o SAC, com 164 a bordo, 2 horas e 5 minutos, continuando o 174 ou 164? 174. Autorizado à direita, vem Índia, ponto espera, torto 895, 1016 no ajuste, tem um bom voo, voo no 868. Aqui à direita, Índia, 1896, obrigado, bom trabalho, voo no 868. 834, direito 99, aproveitado 3 a 10. A minha 074 está na indicação de se manter um 050 chegada a Marinho. Imagino 050, senhor, estaria direto de TAP? Direto de TAP, minha 074. Direto de TAP, minha 074. 2534, comprou o controle? 2-4. Direto 366, se você era para 2500 pés, o último controlador no 06, conforme chapuzado na final do procedimento. Chapuzado na final, ó. Então, 868, você falou 4981, controle 1, 208, bom voo. 208, obrigado. 868, Debron, você escuta, boa. Feito contato, radar de decolagem, seguiu mantendo 230, você é da PUCA. PUCA 230. zona final avistando a sua 634, complete aproximação, é nave, chame a torre Salvador, número 1-8-9-5. Autorizado o posto 590-1000-099. Livre pouso, 2500. 0 para 2500, altimetria Salvador 09, direcional R9 para 10. Informe está utilizado, vou direto para o treinamento. Afirmativo, só 1074, de base 366, procedimento da Ignacio de Fazer Salvador. Vazio, tiro 0 no 6074. Pronto, cópia. Pronto, cópia, voo 1098. Autorizado Natal, Senhor Bravo, Senhor Golf, 370, veio para o Zulu 10, pista 10, primeira curva esquerda, subida a Puga, transição Zipa, 5536, transponde, controle 208. Autorizado no 370, para o Zulu 10, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puga, Zipa, transponde 5536, controle 208, gol 1098. Corre para 098, portão 4, já pronto. Sente, pegado. Coisa, essa indicação, disse que tem 050, chegada a mais. 050, chegada a mais. Chame Recife 2085, alterando 2545. Confirmando a primária? 2085, alterando 2545. 2085, obrigado. Aprovado o chame táxi, gol 1170. Autorizado o chame táxi, gol 1170. posição, isso mantém um 060, chegada na área. 060, chegada na área, 060. 534. Azul 2534, solo 56, já levando direito, chama só nenhum dos dois, não desse mano. Para o Salvador, boa noite, azul 2534, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso ao taxi Juliette. Alfa, chama para o Juliette 2534. Salvador, boa noite. Azul 4062, azul 250 para 190, sexta Alfa. 4062, assim, a indicação de cima tem 070, chega da Mari. 070 da Mari? É. Tu. Tem a 074 estabilizado? Afirma aqui, estabilizado. Aproximação Renato, chama a Pedro Salvador, em 1-8-6-9-5. 285, ligado, boa noite, 6-3-4. Salvador, boa noite, hoje é 6-0-7-4, estabilizado, visual. Puxando 6-0-7-4, autorizado, posto 1-0, vento 1-0-0, grau 0-7-9. Temos voos autorizados, visão do 06074. Claro, persiga na chegada na Mari e agora para a frente do final da R9. Chegada na Mari, Alpha 084. Alpha 084, listen to information Alpha. To Lima Echo Mike Delta, I have already approved flight level 350. Please proceed with Buka departure and Aracaju transition and stand by for a copy of 084. Copy, Victor Matos, Para 062, reduzido para 220. Azul 4062, reduzido para 2309. 2309. Está com 4 horas e 10 de autonomia, alternado Recife, 186, 186 a bordo do táxi. Copiado, Gol 170, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da 50, que é legal no 06. No ponto de espera, quando pronto, chame torre frequência 18, decimal 95. O 170 tem um bom voo. Autorizado táxi, capacidade 295, 106 na ajuste, Gol 1170, grato, boa noite. Boa noite. Azul 534, observa confirmando o início do táxi do Gol, autorizado ingresso, portão 01-2534. Entre o portão 01-2534. Solo Gol 1098, tá pronto para o seu também, tá no 04. 04, sim, aguarde para o push, Gol 1098. Guardando depois. Tarego 2228, na escuta do Solo Salvador. Tarego 2228, é o Solo Salvador. Salvador, boa noite, Gol 1170, faça a passagem da 10. Solo 70 autorizado, alinhar e manter o sono 0. Autorizado, alinhar e manter o sono 0, Gol 1970. Puxando 6074, Solo 02, livrando a direita, chama Solo em 121, decimal 9. 219. Gol 1970 autorizado, alinhar e decolar, sono 0, vento 100, grau 099. Autorizado, alinhar e decolar, sono 0, Gol 1970. 74, boa noite, autorizado Alfa Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 6074. E a pátio de Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 6074. Europa 084, are you ready to copy? Europa 084, you're clear to Lima Echo Mike Delta. By Upper Zulu 17 until Recife, then Upper Romeo 551 until Verbi position, Victor Uniform Romeo Bravo India position. After Verbi, you're cleared according to flight plan route, flight level 350. Departure Puka and Aracaju transition. Takeoff from runway 10, left turn, squawk 5532. Stop the departure control 120.8 or Alpha 084. Well, for departure runway 10, 350 initially, it will be Puka, Aracaju transition, and squawk 5532. Departure frequency 120.8. We are cleared to Madrid via Upper Zulu 17 to Recife, Upper Romeo 551. And sorry, I need the information after Romeo 551 again. Upper Romeo 551 until Verbi position. Victor Uniform Romeo Bravo India position. Verbi. Upper Romeo 551 until Verbi. Victor Uniform Romeo Bravo India. Thank you very much. Your readback is correct, Europa 084. Stand 10, call me ready for push and start. Call you back ready for push and start, Europa 084, thank you. Salvador, boa noite, Gol 1170, cruzando 2900, Pucas de Bar. Zero, contato na Darra Degolândia, subindo 370, C da Puca. Salvador, 370 na Puca de Bar, Gol 1170. Do 6908, separador 2500, o time em Salvador 1096, e separador 2510, livre de final em nave, forma estabilizada. 1096, 10500, livre de final em nave, copiado, Gol 098, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198, decimal 95. Gol 098, tem um bom voo. Direita, todo ponto de espera, 195. Obrigado, boa noite, Gol 1098. Tipo para pode estar 306-908. Pode estar 306, Gol 098. Passando Sierra Vista 366, estabilizado a RNAVE com o campo à vista, Gol 975. Nossa torre compatível com a nossa RNAVE e chama a torre Salvador em 118, do último lado. 1895, Gol. Equador, uma boa noite, gol no 972, 3 milhas para o Sierra Vista 372, estabilizado RNAV, avisando.